Casado sim, sozinho nunca. Amo a fiel e amo minhas 20 puta. Amo a fiel e amo minhas 20 puta. Amo a fiel e amo minhas 20 puta. Casado sim, sozinho nunca. Amo a fiel. É DJ moleque bom. Me desculpa periquita, esqueci de te falar. Minha mulher é braba e ela quer te pegar. Me desculpa periquita, me esqueci que era casado. O Marizia tocando e eu fumando baseado. Bigode, bigode, pirim, cabelo platinado. Patricinha dá pra nós que é pegada de tabelado. Bigode infininho, cabelo platinado. Patricinha dá pra nós que é pegada de tabelado. E o Glock na cintura, elas vai jogar de quatro. E o Glock na cintura, elas vai jogar de quatro. Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado. Joga pro seu malvadão e vai te pegar bolado. Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado. Joga pro seu malvadão e vai te pegar bolado. DJ Ronaldo Marizia, de Castanhal para o Pará. Casado sim, sozinho nunca. Amo a fiel e amo minhas 20 puta. Amo a fiel e amo minhas 20 puta. Amo a fiel e amo minhas 20 puta. Casado sim, sozinho nunca. Amo a fiel. É DJ moleque bom. Me desculpa periquita, esqueci de te falar. Minha mulher é braba e ela quer te pegar. Me desculpa periquita, me esqueci que era casado. O Marizia tocando e eu fumando baseado. Bigode, bigode, pirim, cabelo platinado. Patricinha dá pra nós que é pegada de tabelado. Bigode infininho, cabelo platinado. Patricinha dá pra nós que é pegada de tabelado. E o Glock na cintura, elas vai jogar de quatro. E o Glock na cintura, elas vai jogar de quatro. Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado. Joga pro seu malvadão que vai te pegar bolado. Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado. Joga pro seu malvadão que vai te pegar bolado. DJ Ronaldo Marizia, de Castanhal para o Pará.